petrolio sta nel mio telefono, poi oggi sono sulla diretta. Ho tornato qua dalla diretta, ma è 3 sono 2. É 05, excelente indicação, mantém espera sobre a Lagoinha, nível de voo 070. Revista 2 horas, pegou no 605. Bono 605, o senhor prefere fazer órbita em Alagoinha, nível mais alto, ou no 70 em Bonfim? É o número 3 na aproximação. Então, após essa órbita, vou ir para Bonfim, descendo para o nível de voo 070. Então, 3304, acione identificação, mantém espera sobre a Lagoinha, de nível de voo 160. Ok, então vai abaixo. Bom dia, o TAN 3179-340 para Guarulhos, São Paulo. TAN 3179, autorizado para Guarulhos, no nível 340, via Pesulu 16, até Prava Tazulu, após confirmar a rota do plano de voo, decola da 10, com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, onde intercepta Pesulu 16. Transponder 5524, controle 120, sinal 8. Correto, TAN 3179, reporte pronto para funcionar. esperando a órbita em Mário, ou 6312, tá ótimo. Gente, o Chinai 6312, informa o tráfego do Gol, fazendo órbita sobre TAP, nível de voo 050. É um Boeing 768. Solo, eu vou chinar 6265. Gol no 605, informa o tráfego do TAM, um Airbus 320, se mantendo espera sob bom, nível de voo 060, Gol no 605. Aí pra Momo. Opa, Momo, já vai chamar para a cópia o 6200 de um instante. Uma órbita após a presente órbita, após o bloqueio de TAP. Abandona e espera, vou ir na proa de Duna. Ok, vai efetuar mais uma órbita. Após essa órbita, prossegue no procedimento. Gol 922. Ah, 3304, desça para nível de voo 120. Então, para o que o uísque no tráfego conhecido em forma livre, frequência para coordenação. Só 3663, mais uma órbita. Prossiga, Lima, Nova Mais. Lima, Nova Mais, que mantém-se em condições visuais, usando meu pé no corredor. Reporte visual com local de pouso. Tipo 5217, acendo identificação. Tipo 217, 8 milhas para Conde, contato radar, vou ir na proa de Bonf para chegada Bonf, programa espera na posição Bonf. Vente 2, tipo 5217. Lima 922, desça para 2000 pés, prossiga na chegada, reposte avisado localizador. Com 922, descendo para 2 mil pés, no 021, prosseguindo a chegada agora, 921. 22. Salvador Azul 4039, no gate 2.4.0. Bem bom. Tan 3.04 autorizado, descida até nível de voo 080, óbito em bom. 080, óbito em bom, Tan 3.04, velocidade reduzida. Tan 3.663, após o rebloqueio de bom, se prossiga na chegada, mantendo ainda o nível de voo 060. Sim, após o rebloqueio, prossegue na chegada. Tá, 3663, desça para 3 mil pés. Sena 6312, após bloqueio em mar, prossiga na chegada, descendo até nível de voo 050. Após mar, descendo para 050, prossegue na chegada. Contra o piso que decola. Tive também que vai aqui agora para a cópia. Mantenha 209, então 3663, o tráfego do presságio também está com essa velocidade. Voltando Vitor Quebec, pronto, cópia? Vitor Mike Quebec, autorizado voo local para Cairo Lorenza, mil pés. Decola do ano 7, conclua pela direita, corredor Axé, após corredor Caixa Pregos, transponder 0161, controle 120.8. É 312-220 na velocidade. Mantendo na chegada, descendo até 4 mil pés. 4 mil, mantendo o grande. Cimitão Rio 18, decimal 95, bom voo. Solo azul 4039, com contato, que abriu no 27, até no esperão 3.40. Do 4039, autorizar táxi via Índia Alfa no ponto de espera, Cemitão Rio 18, decimal 95, ajuste 1021, no bom voo. 021, Alfa, quando pronto, de novo. Jet 5826, acende a identificação, vou ir na proa de mar e desça da nível de voo 080, espera sobre mar. Número 6 na aproximação. Ok, proa de mar, 080, para quanto? 080, Jet 5826. 080, tá, 3663, está seguindo o tráfego 12 horas, 10 milhas, desça para 2 mil pés, já pode ser avisado o localizador. Desce o tráfego, desce para 2 mil pés, já pode ser avisado o localizador. Controle, o Lima Papa Mike na posição Interlagos, forma voando proa de rotatória. Papa Mike, sente a parte visual, colocar de pouso. Trafa visual, Lima Papa Mike. É. O CNM é 312, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Presente pro limitado pelo localizador, o CNM é 312. Gono 922, chame torre 118.95. Ok, confia a frequência? 118.95, Gono 922. 1895, bom dia. Mike Bell cruzado, linha cabeceira no 7, reporte pronto. COB, reporte no canal de participação. Xanel 6312, desce até 3 mil pés. 3 mil, Xanel 6312. Gono 605, desce até 4 mil pés. Para 4 mil, confirmado? Xenegal no 021. Ajuste no 021, no reporte baixado e travado. Baixado e travado, Gol 922. Sente, continue a aproximação, guarda na pista livre. Positivo. Tá marcando já 209 pro 00 pro 00 na chegada. 3304, desça até nível de voo 050. Vento 140 graus com 10 nós, autorizado para uso, pista 10. E pouso 10, Gol 922. Sul 4039, decolado 19, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, 4039, obrigado. 2, teria como aumentar a intensidade do papi para o Gol 922? Já está no brilho máximo, ok? Muito obrigado. 60, reportada a estabilidade, excelente. Xanem é 312, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés. Corre. Controle Salvador, bom dia, Azul 4039 na Dael. Azul 4039, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EON. Após 2 mil pés, está autorizado, vai direto Leda. Após Leda, Bridge. Ok, na Dael, 360, após 2 mil, direto Leda, Leda, Bridge, 4039. O 605, desça para 3 mil pés. 3 mil, 605. Tana 3604, desça para 4 mil pés. 4.0 graus com 10 nós. Nessa prova vai interceptar o curso do localizador. Ok, nessa prova vai interceptar o lock, o chamé 6312. Confirme sua velocidade. 200 nós. Tanto 604, reduz a velocidade para 1.70 nós. Reduzindo 304. 605, segue tráfego, 12 horas, 10 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Alfa 320 da Oi Chané. Mente do tráfego, 605. TAN 3663, chame torre 118, decimal 95. Mente 3663. Decimal quanto para 3663? TAN 3663, 118, decimal 95. 95, obrigado, 3663. 0520, prossiga na chegada, nível de voo 050. Negativo, prossiga na chegada, nível de voo 050. Salvador, bom dia, Papatango Victor, mais Abatango, Vitor Mike, Quebec, mantenha-se em condições visuais no meu pé de corredor. Axé, reporte para da barra. No meu pé, Axé, reporte para da barra. Titan 3663, ajuste 1021, reporte baixado travado. Sente, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus com 10 nós, forma tráfego no setor sul de pequeno porte a 1 mil pés, sem interferir com a aproximação. Mantenha inicialmente a chegada bom, e se caso for necessário, você vai ser vetorado para o sequenciamento. Ainda vai haver espera em bordo para o 5217 ou está liberado da espera? Não, sem necessidade de espera. No máximo, estourando um vetor, o 5217. Pode prosseguir quando no ideal de descida para 4 mil pés. 4 mil pés, então. 5217 vai descer agora. Oxenai 6312, chame torre 118.95. 1895, obrigado, vamos servir. Gono 605, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, bordo aéreo estabilizado, Gono 605. Senhor Papa Mike, que livre frequência para a coordenação. Livre, obrigado, bom trabalho. Viva Papa Mike. Mike, Eco Delta informa o tráfego da posição de 1 hora, 1 milha, no sentido oposto, mantendo 1 no meu pé. Exato, minha alerta. Oxenai 6312, continue a aproximação número 2 para pouso, ajuste 1021. Continuando a aproximação 1021, graças. Para o Mike Eco Delta. Torre 118.95. Delta. TAN 3604, desça para 2 mil pés, autorizado final e LS Exo e reposta avisado localizador. 2 mil, estabilizado o 3604. Sul, informo, tem aproximação 4, tráfegos para pouso pistão no 0. É, o senhor tem condições de fazer pouso para sobre a cabeceira 35? Afirmativo. Sente autorizado na aproximação, sem interferir com este aproximação na pista 1-0, reporte na final para pouso na 35, Mike Eco Delta. Voltarei na final da 35, Delta. 5297, na prossiga na chegada para 2 mil pés, reporte estabilizado o localizador. Para 2 mil, reporte estabilizado o localizador 5297. No 605, na escuta? Na escuta, estabilizado. 605, chame torre 118.95. 295, daqui a pouco. Tá, 3604, para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 180. 3804 4302. 5-8, flight level 290, runway 10, first turn left, Puka, direção Caju, squawk 5532, control 120, decimal 8. Upper Whiskey 58, flight level 290, runway 10, left turn, Puka, Alpha Romeo Uniform Service, American 980. American 980. American 980, squawk 5532. Puka Departure, Caju Transition. Puka Departure, Caju Transition, 5522, American 980. American 980, squawk 5532. Confirm. 5532, American 980. American 980, feedback correct, report to Edson Faro. Thank you. Observador, bom dia, azul 9913, da mãe 3501 para. Azul 9131, aguarde para a cópia. Aguarde para a cópia, confirme, já tem isso aí. Azul 9131, saída da Puka, transição Caju. Prepara a saída Puka, transição Caju. Salvador, TAM 3663, prossiga para o taxiway Alpha, pós direção Juliette, gate 03. Zuno 9131, pronto, cópia. Itamar, Quebec, chame livre frequência para coordenação. 2 para pouso agora, ajuste 1021, aguardando instruções para pouso. Guarda 3304. Saída PUCA, transição Caju, transponder 5542, controle 120, sinal 8. Autorizado o Recife 370, na Recife 8, decola da 190, curva esquerda após a decolagem, saída PUCA, transição Caju. O transponder 5542, controle de saída Salvador 120, decimal 8, azul 9131. Azul 9131, correto, reporte pronto para posicionar. Botará pronto para sucesso. Solo Oceaner 6312, livrando, escuta. Oceaner 6312, prossiga o táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, Oceaner. American 980, clear to push, report right to taxi. Code push, we're calling for the taxi, American 980. Jet 5827, após etapa, pireza para 2000 pés, já possibilizado o localizador, está seguindo como o número 2. Autorizado pouso pistão 1-0, vento no 40 graus com 10 nós, cheque o trem. Abaixar travado e pouso no 0, 3304. Se aproximando da Juliette, Oceaner 6312. Oceaner 6312, se aproximando da Juliette. Oceaner 6312, autorizado ingresso na Juliette, vai prosseguir para o gate 10, atentando para um Boeing 757 da América, fazendo push. Ok, vai ingressar na Juliette, atenção 757 da American Airlines, o Oceaner 63, 12 para o portão 10. O Salvador, Oceaner 6225, frente da Mike, pronto para pushback e acionamento, aguardando o copo 320 Brasília. Oceaner 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 3.